fazer um exercício de paternidade. A minha enteada queria ir a um espaço que eu não achei adequado. Eu disse, eu vou com você. Eu disse, mas como você vai comigo? Eu vou com você. Acho que você não vai se dar bem naquele espaço, aquele espaço não está ajustado à sua maturidade. Ela insistiu com uma colega, eu fui ao espaço. Tinha um restaurante, tinha uma música ao vivo e tinha uma boate, que era onde ela queria ir. E eu fui, então, naturalmente, acompanhando e tudo. Fiquei no restaurante com a minha esposa, e aí, a mãe dela, e aí eu fui na boate para dar. Não, eu não fui fiscalizar, não. Eu fui fiscalizar. Fui ver como é que era aquilo lá, onde é que ela... Qual era o tom daquela... Porque em Belém tem várias boates, Brasília deve superar de muito. Lá tem vários tipos de boates, o impensável tem. E aí eu fui, e eu notei que estava tão escuro nesse dia, tinha tanto gelo seco, que era impossível você enxergar o outro assim, a mais de um metro. E eu notei que o povo estava muito chambrado. Muito. Não era êxtase, que eles usam muito na festa de rave, para poder dançar as horas a fio. Eu estou falando de chambrado, eram as misturas que envolviam fundamentalmente o álcool. E eu percebi, lá pelas tantas, que o povo não dançava, era o álcool que empurrava as pessoas estavam pererei, pererei, pererei, cercando o pinto, sabe aquela que você vai chegando em casa, parece que você está cercando o pinto, e não tem galinha nenhuma, parece que você vai fazendo esse movimento, de tão alterado que você... Eu notei que as pessoas não dançavam com graciosidade, elas bamboleavam, elas estavam num transe etílico, não é edílico, era etílico. E dei-me conta que as pessoas depois saíam, pessoas ali naquele espaço, num dado momento, se conectavam. E fui percebendo aquilo que era óbvio na minha ignorância anterior, não conseguia perceber, e que era natural que aquelas pessoas que saem, e vão ter as suas relações sexuais, porque os ficantes têm esse formato cultural na atualidade, você fica, não sabe nem quem é, vai e transa. A transa, ela se estabelece dentro desse ritmo, que no dia seguinte, se você encontrar a pessoa, você é capaz de não reconhecê-la. Se você enxergar a pessoa, você não é capaz de reconhecê-la. Naquele breu, gelo seco, com álcool na cabeça, você sai mais para lá do que para cá e transa. Quem é essa pessoa? É quase um processo masturbatório com uma outra pessoa. São relações muito insignificantes. Do ponto de vista da gratificação da alma, são empobrecedoras. Muitas dessas relações, elas são maximizadas pela carência do lar. E há muitos casais que aceleram, intensificam o processo de proximidade física e sexual, mas para tentar tapar o buraco emocional, que não é preenchido. É um casal que corre graves riscos, porque quando a competência sexual, por qualquer motivo, começar a cair, e é natural que caia, por vários motivos, nem que seja pela própria vigor que a idade oferece, esse casal não vai conseguir segurar uma relação de interação conjugal. A conjugabilidade estará comprometida. Logo, essa família que tem esse formato emocional, ela vai procurando trabalhar a emocionalidade com estratégias de compensação. Aí é que entra a comida, aí é que entra o excesso de trabalho. Voltar para casa é muito difícil voltar para casa. Toda família saudável, eu tenho saudade do meu lar, eu quero voltar para casa. Toda família disfuncional, eu retardo meu retorno para casa. Eu não me queixo de tirar hora extra, de fazer um bico, de ir com os amigos, de arrumar, né? Alguns companheiros espíritas, por exemplo, às vezes trabalham a fragilidade familiar e buscam essa compensação no centro espírita. Se fazem isso com lucidez, ok. Mas se fazem isso por fuga, dão no centro espírita, mas deixam o lar descoberto. Não nutrem a intimidade do lar. Porque o lar problemático, aí eu me vinculo à família espiritual. Aí deixo aqueles que Deus me colocou na consanguinidade como os espíritos necessários ao meu desafio evolutivo, trazendo afetos e os desafetos na linguagem dos espíritos. Então, a emoção, ela precisa estar muito presente. Se o abraço é escasso, eu vou ficando, às vezes, insignificantemente no prato, no álcool, nas relações sexuais, fora do lar e, às vezes, dentro.